no 044, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.2545 com Recife, igual no 044. Controle de Salvador, boa, alterna 6326 com a RAI, autorizada no 50%. Sané 6326, senhora, identificação, chegada a Mari, desce para nível de voo 050, ajuste 1093. 050 padrão, na Mari, 6326. Estamos lote 5595. IP 5595, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 1895, boa, 5595. Papá Romeu Juliette, Papá Eco, chame torre 118.95. Para aí, 118.15, Papá Eco agradece. Boa. IP 1895. 95, Papá Eco. 1924, desça para 2000 pés, ajuste 1093. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2013, vai chamar estabilizado 924. Oi, boa tarde, Papai Romeu Juliette, Papai Eco. Filhete Papai Eco, prossiga. Receptor nosso, passar em 3.3 milhas, já, instruções. A intenção é pouso em algum pátio ou pouso na cabeceira 17, confirma? Pouso na cabeceira 17, já. Após o pouso, vai prosseguir para qual hangar? Está no pátio F, se possível. É só para abastecimento, é isso? Afirmativo. Ok. Está visual com a cabeceira 17? Afirmativo, senhor. Visual. Ok, então prossiga para pouso pairado sobre a cabeceira 17, ok? Sem interferir com o eixo da 1028. Chame na final, Juliette Papai, com vento 110 graus, com 15 nós. Nós um 15 para lá na cabeceira 97, Papai. O azul 41 no meio, no solo 22, Olivrar, chame solo 121, decimal 9. 219 agora, azul 41 no meio, agora. Full ILS trip 5595, baixou e travou. 5595, tráfego ao estado, pistola zero, livre pulso, vento de 110 com 15. Para sua informação, tem um helicóptero agora à esquerda do seu eixo, próximo aqui do setor norte do campo, está prosseguindo para pouso pairado sobre a cabeceira da pista auxiliar sem interferir na sua aproximação. Sim, a gente deu mesmo de casa, 5595. 63, o número 5 foi quem chamou no PUS, confirme. Afirmo, 63, no 5, portão 3. Autorizado, repórter TAC. Autorizado, então, PUS 63, no 5. Por favor, senhor. Confirme? Você poderia solicitar o carro na entrada pra gente, por favor? É, transporte, passageiro, é isso? Afirmativo, senhor. Quantos passageiros? Um é passageiro. Só um? Afirmativo. Ok, ciente. Solo Salvador, boa tarde, eu fico 5490, quente da informação, mais autorização para o Florina. Trip 5490, só um instante para a cópia, prepara a saída da MOMO aguardando. Prepara na MOMO, outro trip 5490. Ok, nos considere só os 24 estacionar frequência livre, já está sendo solicitada aí a viatura. Obrigado. Bruno, nomeia Juliette, portão 08. Juliette 08, Azul 419. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha o litoral sul do aeródromo devido à aeronave na aproximação da 1-0, condições visuais ajustam 0-3. Espaço. 1924, completo final do procedimento, chame torre. 1-8-95. 1895, boa. Boa tarde, 5595, Librão, na sua escuta. Trip 5595, boa tarde, táxi Alfa Juliette, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Juliette, parte 3, 5595. Trip 5490, pronto, copo. Afirmo. Autorizado para Petrolina, nível 200, decola da 1-0 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, Cogibo e após direto Petrolina. Controle 120, decimal 8 e aciona 5465 no transponder. Autorizado 200, Petrolina, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Momo, Cogibo, pós-controle 1208 e o transponder 5465. Informa também que não tem condições de cumprir a restrição de 110 mil. Gente, porém a restrição seguinte, 3 mil pés, o senhor conseguir obter, confirma? Informativo. Gente, então no pátio 3 já porta pronto para o SPEC funcionamento. Vai no portão. Está com 5-9 a bordo, alternando Galeão com 5 horas de autonomia. Linha 3, 1-5, só me confirma o POB? 1-5-9 a total, Sérgio. 5-9, copiado, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0-3, bom voo. Autorizado o táxi, ponto de espera, pronto, 118.95, Xanéa 6-3-1-5. Salvador, boa tarde, Xanéa 6-1-4-2, centro da Mike, autorização recife. Xanéa 6142, boa tarde, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA Transição Caju, aguardando. Boa tarde. Fica bravo, proa da Alicia. Portão 612, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 6142, pronto, copo. Escuta, possível. Autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5511 no transponder. Autorizado 350 para Recife. Abreu 58, decola da 10, curva esquerda, PUC, Aracaju. 208, controle 5511 na transfora. Chanel 6142, portão 05, chama pronto para o SPEC, funcionamento. Poderá. visando o localizador, tem a pista à vista, 6326. Complete a aproximação, chama a torre 198, decimal 95, bom pouso, 6326. Complete, chama a torre 1895, tem um bom dia. O Gol 924 no solo aos 30, ao livrar à direita, chame o solo 21-9. Livrar 219, Gol 924. O Xené 6315, livre de decolagem, vento 110 graus, 162. Ah, tá no localizador. O Xené 6315. Lento via Alfa, vai manter a posição de ataque da Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento da Alfa, mantendo antes da Juliette, foram 924. Para o táxi com 175 a bordo, mais 51 de autonomia, alterna sala 2. Lono 806, táxi via Pátio Índia, ponte espera torre 198, decimal 95, ajuste no 03, bom voo. Pátio Índia, 613 no ajuste, chama as 895 ao ponto espera. 315, decolou os 32, chama o controle 208. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, Xené 6315. Confirma, sou o Xené 6315. Afirma, Xené 6315, boa tarde. Boa tarde, contato radar na decolagem para 360, saída da El, foi direto Leda, 6315. Saída da El, direto Leda, 6315. Bono 754, chamou para o PUS? Afirmo. Só um instante para iniciar, acordando com a equipe de solo, a aeronave da companhia já, próximo a Taxi Juliette, vai ingressar para parqueamento no 110. Após o parqueamento da mesma, autorizada, reporta táxi. Tá ok, então está autorizada, após o parqueamento da aeronave da companhia, que vai parar no 110, 1754, reporta táxi. 24 vai pro 10? Afirma, Juliette, 10 agilizando na medida do possível. Agilizar o Goronov 24. Alô Salvador, trip 5490 para o táxi com 41 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alterna Aracaju. Trip 5490, táxi via parte principal, vai apenas atentar a aeronave da Gol ingressando após prossegue. Parte principal, Índia. Ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 03, bom voo. Parte principal, Índia, ponte espera 7895 após o ingresso da aeronave da Gol, 35490. Boa noite, 06, livre decolagem, uma centena de graus com 16 nós. Livre decolagem, dono 09806. 326, boa tarde, táxi via Alfa e reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa reportará para ingressar na Juliette, 326. 6326 vai tentar a nave da Trip, após prossegue ingresso Juliette, portão 01. Manda a TR da Trip, prossegue pro 01, 6326. Decolado aos 36, chama o controle, 1208. 208, boa. 1806, decola Pucas de Maracaju. Boa noite, 1806, contato radar, sobe 230, saída Puca. Gente, 806. Pra manter a restrição inferior, ok, da subida, manter 3 mil pés. Até, em princípio, até a liberação do controle. Gente, livre a linha de decolar, vai manter 3 mil conforme a carta. E até a liberação pelo controle, o 35490. Possível estrear a turbulência do Boeing, de um Boeing 737 decolado à frente, ok? Pro 35490? Só pra tentar pra possível estrear do 737 decolado à frente. Afirmativo, vai ficar bem. November Yankee Mike, confirma o local de sobrevoo? Ciência autorizada, Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas. Decola da 1-7 com curva à esquerda após a decolagem. Controle em 1-20.8, torre em 1-18.95 e aciona 0-1-21 no transponder. Salvador, Salvador, do Carlos da Unicef, primeiro curva esquerda, corredor forte, para o Lula, esquerda do Unicef, profundo 0121, controle 1-2-8, profundo 1-7-8-9-5-8-9. November Yankee Mike correto, transfere agora a torre para acionamento de táxi decolagem, ajuste no 0-3, bom voo. 1-0-1-2, vai transferir para acionamento de táxi, 1-2-9-5 para a torre, para o Unicef. Controle Salvador Trip 5627. Firmado 5490. 5490, boa tarde, contato radar, sobe 200, saída Momo. Ok, na saída Momo, Trip 5490. Vou tomar a parada, tá vendo aqui embaixo. 95, ajuste 1-0-3, bom voo. 7 leve táxi a Índia, no ponto de 18,95 com 1013 agora no 7-4. Alô, Salvador. O Chanel 6142, por estacionamento no 5. Chanel 6142, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, pintura Varig, retaguarda, autorizada, reporta ataque. Tem que após a passagem do Gol na retaguarda, está autorizado, 6142. De 3000, restrito, 5490. Confirmo que está recebendo um ruído de fundo, senhor, na frequência 1208. Afirmativo, um ruído baixo, estou recebendo, está livre da restrição, 5490, sobe 200. O ruído não interfere na sua transmissão, não. A sua transmissão está alta e clara. Positivo, mas incomoda bastante. Outra frequência não tem, não, né? Estamos lá na primária 1208. A outra que a gente usa é 198. Quem chega não recebe. Essa está meio ruim para quem decola. Estamos nesse pé aí. Ok, estamos mantendo então a 208. Chanel 6315. Prossiga, controle 6315. Centro Recife 125, décima 1, bom voo. Recife 1, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 754.0. Livre alinhar e decolar, o vento de 110 graus, 159. Gol no 754. Livre alinhamento e decolagem da 190, gol no 754. Estabilizado, bom no 322. Gol no 328, chama a torre 1895, bom pouso. 295, obrigado, senhor Capô. Boa noite, 06. 806. Chama Recife, 126, décima 85, bom pouso. Autorizado, reporta ataque. Reportar ataque. Deixou a aproximação, agora de pista livre. Guarda, 322. Controle Salvador, gol na 754, decolado na Puca, cruzando 1700 na sua escuta. 754, boa tarde, contato radar, sua nível de voo 390, saída Puca. 390, Puca, gol na 754. O 754, só corrigindo, centro restrito solicita que suba nível restrito 250. Centro restrito, então, 250, gol na 754. contato, estacionando 61, 42, 164 a bordo, 3:20, alterna na calma. 61142, táxi via Pátio Índia, ponto espera torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia, ponto espera, torre 6142, boa tarde, bom trabalho. Golo 328, no solo 46, libera a direita, chama o solo 21, décimo 9. Direito, 219, 328. Solo bom, 328, visou boa. Golo 328, táxi lento via Alfa, vai manter a posição em sua táxi 3 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento, mantém. Bom, 328, mantém. Boa tarde, acionar 6142, quanto espera da unidade do 6142, autorizado alinhar e decolar. Da 10, vento uma centena, 15 nós. Alinhar e decolar da 10, 6142. Oscar, Papa Lima, prossiga. Acionava Recife a bordo 154. Boa tarde, gol no 648, com a informação, quem está aqui? 648, boa tarde, acende a identificação, desce ao 050, vigilância, chegada à maré. Identificou até o 050, na maré, gol no 648. Controle, o gol 1697, boa tarde, tempo de informação. Boa tarde, o 1697, acende a identificação, desce 4 mil pés, vigilância, chegada bom, ajuste de altímetro no 0 no 3. Aguarde. Voo 648. Prossiga. Foi na proa de duna, desça 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. Duna 2000, ajuste 2013, voo 648. 697 foi na proa de pelo. Agora no Trabés 08, após a passagem da mesma, ingressa Juliette, portão 09. Gente, após a passagem 09 da companhia, ingressa. E Juliette, portão 09, gol 328. Sobe, mantém 105. Condições visuais, acione o transponder 5543. Voo no 754, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, bom voo. 2685, muito obrigado. Controle 1208, 6142, boa. Salvador, boa tarde, acionei 6142, passando 1600. 6142, boa tarde, contato radar, sobe nível 350, saída Fuca, vou na proa de Jamo. Manda já o 6142, quando possível, coordenar a proa direta do Rondofax 018, por favor. Guarde. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde. 1-0-4-1, na ponte espera, pistão na 0, pronto. 041, na linha decola, vento de 110 graus com 15 nós. Alinhar e decolar. Chama agora centro de Recife 126-85. Boa tarde, bom voo. Informe alinhado e pronto, pode decolar. Informará alinhado e pronto, 92 mais. Back terra no 1500 pés e a corredores é posto através para ir ingressando até lá. Obrigado, uma boa. Que Mike vai ingressar, confirma? Ok, informe, pronto, vou decolar. Puka Departure, igual a Controle Salvador 1041. 41, boa tarde, contato radar, sua nível 370, saída Momo. 370 na Momo. Mike, livre decolagem da 17, vento 110 graus e no 5 nós. Centro Recife, solicita que suba restrito, nível 330. 330 restrito, 1041. Mike, decolada 55, inicie curva esquerda para efetuar o cruzamento do campo, mantém me escuta aguardando transferência. Iniciando curva para o cruzamento do campo, na sua escuta, novo Mac Mike. Boa tarde, é o Azul 4065, ciente da informação, Mike 320, Campinas, pronto, copy. Número 3, copy, só o estante azul. Two for Red Copy. Red Copy, go 1-9-2-4. Runway to Maceió, fly level 350, fly to Whisky 58 after takeoff runway 10 left turn, Puka departure, Aru transition, solo control 120.8, Skok 5446. Upper Whiskey 580, runway takeoff 10 left turn, Puka, departure transition, Aru, Salvador, departure 120.8, Scott, 5446, roll 1924. Pushback is correct, come start up and pushback, go 1924. I will push back and start up, go 1924. Bono 697-2513. Afirmativo, no 697-2510. Muito boa tarde, esse é o Papa Tango, Novembro Mike Mike, na sua escuta. Boa tarde, Novembro Mike Mike, mantenha as condições visuais, confirma o local de sobrevoo. Vai manter condições visuais, local de sobrevoo, corredor forte até 20 milhas. Em escuta permanente, reposta no regresso, Novembro Mike Mike. Sempre na sua escuta, chamará para o regresso, vem o Mike Mike. Colômbia 48, estabilizado o localizador. Completo, chama a torre 118-995, bom pouso. 95, Colômbia 48. Informação, tráfego agora 9 horas, 5 milhas rumo ao leste, está mantendo 1.500 pés. Desça 2.000, autorizado sinal do ILS X-Free, reporte localizador. 2.000, sentido tráfego, informar estabilizado, no 697. No 648, torre 1895. Solo 16. Controle Salvador, 120, decimal 8, 5461. 360, São Paulo, aprovado, rota para a segunda, Paulo Mangueiro, direita, Bahia, Almeida, Príncipe, pós, depósito 16. 208 é o ponto, Salvador, 4 é um trabalho bom, 3, 3, 3. Confirme nível? 360. Tá correto, pronto no 333. Tá obrigado. Salvador, Gono 648, boa tarde, passando externo, baixo e travado. 48, livre pouso, vento 120 graus, 129. Livre pouso, 1-0, bom dia, patrão. Seria pelo menos a saída do 4065 do azul? O azul 4065, Campinas autorizado, 320. Conforme a todo plano, decola 1-0, direita, Dael Leda Bridge. Pois Bridge, após o 1-6, Bravo, após o 1, após conforme. 1-2-0, decimal 8, 5537. 320, Campinas, decolador 10, curva direita da Leda. Leda voa bridge, intercepta outra Zulu no meio, até Bravo, até Zulu, segue a rota conforme plano, controle 208, transponde 5537, azul 4065. Reporte pronto, puxa cena azul. Tá no 8, vai reportar. 9529. 2, passando o Quebec-A. Quebec-A para final da 17, reporte, reduz a aproximação. O meu Oscar, prossiga. Eu vou no 697. 697, continua a aproximação, aguarda a transmissão de pulso. Na sua escuta, boa tarde, senhor. 7, informa que tem um tráfego se aproximando da sua esquerda. É um tráfego mais lento, vai pousar na pista do 7, pela projeção não vai interferir na sua aproximação. Quem continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente, ó. Grato. Número 7. Corredor Interlagos, Veracruz Interlagos, ok? Aproximação para evitar 360, aguarde autorização de pouso. Guerra lá, reduzir. November Yankee Mike, controle. Na sua escuta. Confirme a sua proa. Confia, senhor. Confia meu rumo magnético que você tá voando, comandante. Para na 0030, senhor. Estamos fazendo treinamento de curva aqui, senhor. Ok. Eu posso pedir ao senhor a gentileza de seguir mais um pouco pro litoral norte? Vou dar uma mira e meia do alongamento da cabeceira 1-0. Se alguém arremeter, vai passar bem em cima do senhor. Afirmativo, senhor. Desculpa aí, já estamos se afastando. Muito grato. Por nada. É 4-8. Livre pouso, vento 120 graus, 12 na área. Autorizado, pouso, pista 10, ou no menos 7. Certo, a instrução 360, confirme. Positivo, vai fazer, senhor. Tem muito urubu aqui, vai fazer um pouco à frente. Agora está reduzindo a velocidade, aqui estou visualizando 80 nós, mantém a aproximação e aguarda a direção de pouso. Caratinga e ingresso na Fibra dele. Fibra Vida 1830. Pouso 1925. 1830 FI, pouso 1925. Copiado, graças. Mostra pra Valente. Solo, muito boa tarde. O Jaime 327, ciência novembro. Atualização pra Eliel, por favor, quando puder. Afirmativo. Boa tarde. Boa tarde, o Xané. Falo que ainda não tem o seu plano no sistema aqui. Confirme qual é o horário? Falta ainda, falta meia hora. Você teria essa prevista então, por gentileza? Solo, Salvador, algum 1697, boa tarde. 1697 é porta antes da Juliette. Vamos lá então, antes da Juliette, 1697. Confirmando o destino do 6327? Ilhéus. Dael, Dael, Leda Ilhéus. Obrigado. O 6927. 7 ingressa Juliette, portão 5. Juliette até o 5, ONU 697. Boa tarde, essa é a identificação, desse é o nível de voo 0, pedi lá sua chegada amarela. 050, amarelo, 63, pode. Dois, quatro, um, cópia. Pronto, cópia, 5241, não. Vitória da Conquista, 200, direto, decoda 10, curva direita, arbo, após direto, Vitória da Conquista. 208-5564. Autorizado 200, direto, decola da 10 com curva direita, arbo. Após história da conquista, 5564, 1208, o trip 524. Pronto. Correto, trip, chame pronto. Vai chamar quando pronto. Inicialmente, qual é o nível do Oceano 63D7? No plano 240. Autorizado então, Ilhéus 240, da El Leda Ilhéus, 1208-5575. El Leda Ilhéus, 1208-5575, 240 autorizado, 6327. Reporte pronto. Manda no 5 ou no 697, né? Afirmativo, segundo em praia, porta 5. Tá ok, já acendeu a luz aqui, obrigado. Salvador, azul 4065, portão 08 para pushback e acionamento. Autorizado, azul, chame táxi. Autorizado, pushback e acionamento, portão táxi, azul 4065. Base autorizado, sinal do ILS X-Ray. Tira 2 mil pés, pode duna, 1013 o ajuste, autorizado ILS, só para ir no 104. Kilo Romeo Oscar, proa da rotatória. Rotatória, Oscar. Voa Duna, 6314, desce 2000, ajuste padrão, reporte localizador. Duna, 2000, padrão, 6314, trabalhando. Salvador, o 4065 da Azul está pronto para o táxi POP 126, alternando Ribeirão Preto com 4 horas e 22. Cinco prossegue via Tati Índia, no ponto de espera 118.95, 1013, o ajuste é um bom voo. Ajustado 1013, Tati Índia, ponto de espera 1895, 1895, grato. Salvador, Papatango, Kilo, Romeu Oscar. Romeu Oscar, em curso da presente para o final da 17 e aguarde autorização de pouso. Possibilidade 360 para a espera na final. Silêncio. Onan 24, clear startup em pushback, call me taxi. Pushback and startup approved, call you for taxi. Onan 24. Papa Lima, controle. Chama agora o centro Recife em 126, décima 0, alterna 128, décima 8, bom voo. Está no localizador visual cono 0. 3154, torre 11895. Boa tarde, bom pouso. Obrigado, você com a torre da 3154. Boa tarde, controle Salvador ali, 4462. Perdeu contato com o centro, assistindo o nível 1.50. Boa tarde, 4462. Assistindo a identificação, desça 2000 pés na torre de Duna, ajuste de altímetro no 0, cono 3. Direto Duna, 2000 pés no 0, no 3, 2.4462. Salvador, muito boa tarde, Azul 406, ponto de espera da 10. Pronto. Eficiente, manter o ponto de espera. Manterá 406. Autorizado, 96 mais. Autorizado, 2 mil pés, mais. Aguardando para reintercepta a final da 17. Pode ultrapassar com curva esquerda final, inicia a curva esquerda e reintercepta a final. Certo, senhor, assim fará. Torre Salvador Altan 3154, passando cima, revisão com a 10. Ciente, 3154, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 101. Pouso autorizado, pista 10, da 3154. Ground go 1-2-4, 1-6-8 people on board. Very important. Conan 2-4, please text to hold point runway 10, main April and India. QNH1013, Tower 1, Unaid, Small 95. Hey, boom, Taxi India, Ochar to 118 to Decimal 95, go 1924, QNH 103. Could you confirm the alternative and endurance? Endurance is 2 hours, 80 minutes, Salvador alternative, go 1924. Pode prosseguir na aproximação, Kilo Romeo? Livre pouso, vento 120 graus, 15 horas. Livre pouso, Kilo Romeo. Salvador, boa tarde, tá 3172. Tá 3154, livrou. Sente o solo, foi 18, direito 29 solo. Direito 29 graus. E o 4065 autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 109. Autorizados, alinhar e decolar da cabeceira no zero para o azul 4065. 54, portão 6, Alfa Juliette, autorizado. Alfa Juliette, portão 6, tá 3154. Oi, boa tarde, eu tinha na 6314, final de 8 milhas no Loki. Eficiente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, 6314. Guardando. Eu acho que a sola azul 9, direita, ela está para a direita.